conversei hoje com o Clayton, CIO do São Camilo, uma instituição que nos permitiu e nos permite aprender muito sobre o sistema de saúde. A conversa hoje foi interessantíssima, jogando o cenário da tecnologia, da informação, apoiando processos decisórios, sejam clínicos, processos de empoderamento, aceleração de conhecimento, e há uma sinergia importante com aquilo que nós da GE enxergamos como sendo o papel nosso no sistema de saúde para acelerar a eficiência operacional, financeira ou clínica, com a visão que o Clayton nos trouxe de como esse futuro próximo vai ser transformado. Já é um processo de transformação, uma jornada, como esse futuro próximo vai ser transformado com a adoção de novas tecnologias cognitivas, analíticas, de empoderamento, que transforma completamente a forma que o sistema de saúde funciona hoje. As analogias com outras indústrias de 15, 20 anos atrás, que começaram a adotar tecnologia e informação no core da sua produção, é o que a gente está vendo hoje em healthcare. Ele é um componente importantíssimo na mudança da forma que o sistema de saúde vai se transformar. E essa transformação foi um brilhante o comentário dele, né, que a falta de recurso, a gente está vivendo grandes evoluções por uma consequência de falta de recurso. É um fato. Ele trouxe exemplos importantes de que você dá grandes passos na evolução quando você tem escassez de recurso. E a tecnologia de informação, ela é um grande viabilizador dessas mudanças. Não dá para tentar fazer sempre a mesma coisa, esperar resultado diferente, precisa apostar, testar cenários novos, e a tecnologia de informação permite fazer isso rápido, corrigir rumo, caso ele não tenha sido alinhado da melhor forma possível, mas com o objetivo de transformar a forma que o sistema de saúde funciona hoje. Eu achei fantástica a conversa com ele. É uma, como dito, bastante, bastante informativa, e alinhado principalmente com aquilo que também a gente acredita, nossas crenças do papel de healthcare digital nesse segmento de saúde. Vamos lá, Clayton, bom dia. Bom dia. Eu queria compartilhar contigo uma visão e ver como a gente consegue desenvolver sobre isso nessa nossa conversa aqui, né? Um cenário que eu quero compartilhar contigo é que a mudança rumo à digitalização da indústria, ele perpassa vários segmentos econômicos e seu impacto não restringe ao desempenho das corporações. A internet industrial, a gente acredita que a internet industrial, ela pode ser bastante útil atendendo demandas que o sistema possui, né? Que a sociedade possui, especificamente na área de saúde, né? Hoje não é incomum a gente encontrar pessoas buscando conhecimento na internet através de healthcare. Para healthcare, especificamente no assunto healthcare, né? Um dos maiores itens de busca nas ferramentas de procura está ligado um dos maiores, né? A indústria de healthcare. Eventualmente até como que o sistema de saúde pode participar mais com essa criação de conhecimento a ponto de melhorar a qualidade até mesmo das informações disponibilizadas hoje nessa grande rede social. Esse é um pouco do tópico que eu queria colocar como framing para nossa conversa, e abrindo aqui que meu nome é Paulo Banevício, sou diretor de Healthcare Digital na GE para América Latina, e temos o prazer de ter Clayton Simão, CIO do Grupo São Camilo, uma das grandes redes de hospitais de São Paulo, e juntos nós vamos aqui discutir, entender como a era digital influencia e como poderá promover, ou que já estamos promovendo, uma revolução nessa área de saúde, né? Obrigado pela tua disponibilidade. Oi, Paulo. Obrigado pela oportunidade de participar dessa conversa. Eu acho que é sempre muito útil a gente compartilhar esse tipo de conhecimento, porque eu acho que o ambiente de negócios em saúde, se ele não for o que mais demanda o apoio da tecnologia como vetor para solucionar, né, os seus problemas estruturais, ele é um dos que certamente mais demanda este apoio. É, a indústria da saúde, ela passa por um momento de estrangulamento financeiro. É isso no mundo todo, né? A gente trabalha com um indicador de inflação, que é o indicador da inflação médica, e este indicador, ele cresce num ritmo completamente diferente do que o ritmo da inflação que se mede em qualquer país do mundo. No caso do Brasil, a gente poderia tomar como base o IPCA. A inflação médica, ano a ano, nos últimos 20 ou 30 anos, ela sempre cresceu muito mais do que o IPCA. E um cenário dentro do mercado de saúde, tanto no âmbito da saúde suplementar, quanto no âmbito da saúde pública, de falta de dinheiro para sustentar o sistema. E não é um cenário onde você tem alguém ganhando e alguém perdendo. Isso é um cenário onde todos estão perdendo. E quando todos os players estão perdendo, o que mais perde é o paciente. Quando todos estão perdendo, sem dúvida que o maior prejudicado acaba sendo o paciente. Quando você fala, de uma forma bastante pertinente, né? A inflação médica, ela foi ano passado, se não me engano, mais do que o dobro, se não me engano, 18%, 19% comparado com o número de inflação menor que isso, né? Só dose são 2016. Esse modelo vindo há muitos anos, ele exaure qualquer tipo de margem ou espaço de manobra que o processo de financiamento desse sistema de saúde tem para sobreviver. Você acredita que hoje ele já está, certamente ele impacta capacidade, qualidade, inovação, porque não adianta, o sistema ele não consegue gerar receita o suficiente para se manter, e aí entra aquele binômio, né? Normalmente, um sistema que merece inovação para ser mais eficiente, ele demanda também investimento, só que esse mesmo investimento, ele não está disponível porque ele consome muito mais do que ele consegue gerar. Como você acredita que essa roda pode se romper de uma hora para que a tecnologia possa ser efetivamente implementada? Quais trade-offs você acredita que são importantes a serem adotados? Porque essa mecânica que você está relatando para a gente, ela é a mais perfeita foto do status quo, e que a equação para resolver não é simples, não é fácil, porque os recursos eles não estão dentro do mesmo sistema. Para você utilizá-lo, entra aí uma mistura de coragem, agressividade, entre aspas, ou inovação, risco. Como que você equaciona, como você vê isso? Porque esse cenário é um cenário que, se a gente deixar do jeito que ele está, ele continua rodando os próximos anos até acabar o sistema de saúde, não é? Exatamente. Alguma coisa para ser invertida aí nesse meio. O que, que você enxerga disso? Eu acho que, sem dúvida que já está impactando a qualidade e o acesso à saúde. Porque, no início, poderíamos atribuir uma boa parte desta chamada inflação médica à ineficiência na gestão, ao desperdício e à corrupção. Estas margens já foram se espremendo. Hoje em dia, é muito difícil você dizer que ainda há uma grande ineficiência. É muito difícil você dizer, embora ainda haja focos de mau uso dos recursos, que os patamares de corrupção ainda sejam os mesmos. As empresas todas estão implantando compliance. Está cada vez mais difícil você ter práticas escusas de gestão. Isso está sendo cada vez mais combatido. Então, o que podia ser feito em termos de melhorar o uso para conter a inflação médica já está sendo feito. O que sobra, na verdade, é o custo da incorporação tecnológica mesmo, que só ele já é maior do que o IPCA. Né? Então, se eu somar o custo de incorporação tecnológica ao custo da minha ineficiência, ao custo da minha má gestão, ao custo da minha corrupção, eu fico com uma inflação absurda. Mesmo expurgando corrupção, de ineficiência, ainda sobra o custo da incorporação tecnológica, que sozinho já é mais caro do que o IPCA e, consequentemente, maior do que a capacidade de um prestador de serviços ou de uma operadora de plano de saúde de reajustar de maneira a manter um equilíbrio, né, nos mesmos patamares. Para resolver essa equação, o que precisa fazer é usar inteligência. E aí é que entra a TI. É por isso que eu digo que a área de saúde talvez seja a que mais demande o apoio de tecnologia e informação para sobreviver, para virar esse jogo. Quando a gente fala, por exemplo, de inteligência cognitiva, a gente está diante da possibilidade de criar milhares de protocolos para uma única patologia, considerando características particulares do indivíduo. Então, você imagina que revolução que isso pode representar, né, para a prática médica. Se hoje você tem um diagnóstico de câncer de estômago, você tem um protocolo, você tem dois protocolos. Câncer de estômago se trata assim. Com o desenvolvimento da inteligência cognitiva, você vai ter um câncer de estômago para um indivíduo de determinada etnia, de determinada idade, de determinada condição social, que tenha determinados hábitos, que mora em uma determinada região geográfica, que tem determinado histórico médico, familiar, etc, etc. De modo que você vai ter um diagnóstico tão mais apurado a ponto de proporcionar para esse indivíduo um tratamento muito mais preciso. Esse tratamento muito mais preciso, além de aumentar a possibilidade de cura do indivíduo, ele reduz drasticamente os custos do tratamento. Porque uma coisa, no caso de câncer, uma coisa é eu fazer quimioterapia para 100 mil indivíduos por ano que aparecem com determinado câncer, e a outra é eu fazer quimioterapia para apenas 1.000 indivíduos que têm essa patologia, porque eu já provei, por meio da inteligência cognitiva, que nos outros 999 mil não faz sentido eu fazer quimioterapia, eu tenho que fazer uma outra conduta, porque já foi demonstrado cientificamente que essa conduta para esse imenso grupo não é efetiva. É só através do uso da inteligência cognitiva que a gente vai conseguir reduzir o custo do tratamento. Deixa eu aproveitar esse seu momento. Eu acho que quando você mistura dois conceitos que estão bem aí ao alcance da população, do sistema de saúde, que é um, são as ferramentas de gestão populacional, né, o conhecido Population Health Management, que ajuda aí a segregar perfis da população por vários históricos, e a inteligência cognitiva, que acaba combinando variáveis por semelhança, e ele consegue concluir antecipadamente com um certo nível de acerto importante, porque ele tem a casuística toda para trás dele, né? Coisa que diferente de como funciona quando você está numa ilha. Agora, tem uma situação que é o como você sai de A para B, que a gente está num sistema de saúde em que ele tem... A saúde, por definição, é uma ciência baseada em evidências, né? A incorporação de novos protocolos, de novas tecnologias, pela própria natureza do negócio saúde, ele é sensivelmente mais lento, ele precisa de muita evidência para adotar uma nova metodologia, ele precisa de muita evidência. Como você acredita que a gente consegue, com tecnologia de informação, diminuir esse prazo? Porque eu acho que a chave está em conseguir garantir a aderência do sistema de saúde a essas novas indicações, vamos pensar assim, apoiadas não só por um projeto de pesquisa dos últimos 10 anos, mas como também ferramentas distintas que aceleram esse conhecimento desses 10 anos no intervalo de 6 meses, fazendo com que você tenha o mesmo grau de confiança que uma comparação há 10 anos para trás de como foi a evolução, aí você adota a mudança. Como você acredita que pode funcionar isso? Porque esse é um ponto importante. Quando você adota tecnologias novas, você tem um change management, você tem uma mudança da forma que a coisa é feita em várias áreas. O nosso negócio, você incorpora uma ferramenta de colaboração nova, é uma mudança da forma que seus radiologistas trabalham, você muda uma ferramenta de gestão do centro cirúrgico, é a forma que a sua gestora daquela fábrica chamada centro cirúrgico gera os recursos ou faz a gestão daqueles recursos. Agora, quando a gente entra numa questão de adesão a novos protocolos, adesão a novas metodologias de tratamento e cura, como que você acha que pode funcionar melhor esse pulo de A para B? Porque eu imagino que esse deva ser um dos grandes desafios. Porque todos concordam, mas quem está afim de correr o risco, né? Para minimizar o risco, eu preciso gerar dados. Eu preciso de muito dado. Evidência científica é dado. Ela nasce a partir da análise de dados. Dados estruturados, dados não estruturados. A quantidade de dados que eu tenho a possibilidade de gerar hoje, ela é infinitamente maior do que aquela que eu tinha há 5 anos. E, por sua vez, é infinitamente maior do que aquela que eu tinha há 10 anos e assim por diante. Por conta do que hoje está sendo disponibilizado para o mercado, né? Conectividade, internet, ferramentas, software de gestão, software de analytics, são meios de gerar dados. Então eu preciso ter um oceano de dados para que eu possa transformar esses dados em informação, a partir disso gerar conhecimento para que eu consiga chegar às evidências científicas que vão ser utilizadas nos processos de análise cognitiva. Então, o que a gente precisa fazer é abandonar o mundo analógico dentro da nossa cabeça, primeiro, né? O gestor de saúde, ele precisa começar a pensar digital no dia a dia de trabalho dele, porque é no dia a dia de trabalho que o dado é gerado. Só que esse dado precisa estar disponível, íntegro e acessível, né? Não mais na cabeça do gestor, ou no papel, ou nas planilhas do Excel. Ele precisa estar em bases estruturadas, né? Em bases de Big Data, para que eu consiga, a partir daí, gerar informação. Então, eu acho que o segredo está na geração do dado. Quanto mais farta e abundante for a geração do dado, mais rápido vai acontecer a criação das evidências científicas que vão sustentar as teorias da inteligência cognitiva. Eu acho que não tenho o que agregar nessa tua conversa. Ela é a tradução do meu pensamento, Clayton. Eu acho que é o sucesso dos primeiros passos, né, que eles vão ser colhidos mediante um índice alto de acerto, que é consequência da combinação de informação que até então ela estava distribuída ou limitada a um departamento, limitada a um hospital. Imagina como o impacto de uma atividade dessa tem no sistema de saúde do país, por exemplo. Se a gente leva para o SUS, sem dúvida, uma conversa dessa, você, o Ministério da Saúde, começa a pensar de uma forma estruturada, junto com os conselhos regionais e federais de medicina, para que usem isso como conhecimento para ajustes e melhores decisões. Acho que a gente vai passar por um período, e como paciente, né? Acho que como paciente, eu fico contente em ver essa jornada em que a gente está começando a passar hoje, porque certamente vai mudar a linha de corte da longevidade da população. É impressionante. Vai sim. Os próximos anos não serão como foram os últimos anos, né? Eu costumo brincar, assim, em algumas oportunidades que eu tenho de compartilhar com pessoas em eventos e tal, eu costumo brincar dizendo que a área de saúde está sendo abençoada com a falta de dinheiro, né? Porque é a falta de dinheiro que acaba fazendo com que se busque novos caminhos. Isso aconteceu na indústria de transformação nos anos 70, isso aconteceu no mercado financeiro nos anos 80. Foi a falta de dinheiro que criou o conceito de supply chain na indústria, né? Foi a falta de dinheiro que criou a necessidade de você otimizar estoque e, consequentemente, criar uma cadeia de suprimentos para poder distribuir melhor o dinheiro parado durante o processo produtivo, né? Foi a falta de dinheiro, ou foi a inflação galopante que gera a falta de dinheiro, no sentido de valor de compra, que fez com que o mercado financeiro fosse hoje o que ele é no Brasil, né? O Brasil é um modelo internacional de informática no que diz respeito ao mercado financeiro. A gente consegue movimentar milhões de dólares em minutos pelo computador. Isso não acontece em países de primeiro mundo. A gente adquiriu esse know-how e essa capacidade quando a inflação era 3% ao dia. Exato. Então, foi isso que nos fez alavancar o uso de tecnologia como vetor, ou um dos vetores, para a solução dos dilemas daquela vertical da indústria. E a saúde, ela já está nesse momento. Né? Você tem operadora de saúde com sinistralidade aumentando e quantidade de vidas diminuindo por causa do desemprego. Então, o dinheiro que entra é menor, o dinheiro que sai é maior. Como é que ela fecha essa conta? Ela penaliza o prestador, que, por sua vez, tem uma dificuldade enorme de obter um reajuste com essa operadora e precisa continuar comprando insumos hospitalares, pagando a sua folha e tudo mais, sem conseguir um equilíbrio de receita. O profissional médico penalizado nos seus honorários. O laboratório sem conseguir vender para o hospital a um preço corrigido pela inflação. Então, você percebe como está todo mundo perdendo, né? Ninguém está se beneficiando do atual modelo. A transição, ela é realmente traumática e ninguém quer dar o primeiro passo, a não ser que esteja muito seguro. E o que é estar seguro? É ter informação de o que vai acontecer do lado de lá, depois que eu fizer a travessia. Como será o novo modelo de remuneração? Como é que eu diminuo os custos de tratamento e, simultaneamente, proporciono um desfecho clínico melhor? É só através de um tratamento mais personalizado. E aí entra a inteligência cognitiva, que se apoia necessariamente no uso de tecnologia da informação para gerar dados. Então, eu acho que o caminho é esse, né? Isso já está acontecendo. Fazendo uma analogia com o sistema financeiro, hoje você não precisa do banco para controlar absolutamente nada daquilo que acontece com o seu asset na instituição financeira. Da mesma forma, uma linha produtiva hoje com planejamento automatizado de ressuprimento, você deixa de existir a necessidade da interação contínua de compras, vendas, né? O sistema, ele se regulou para funcionar com isso, onde no fundo você tem uma parcela grande de empoderamento de quem é o principal consumidor disso. Ou seja, é um empoderamento do proprietário daquele asset, é um empoderamento do dono, do gestor da cadeia produtiva daquela determinada planta. Como você vê a população, o empoderamento da população ao conhecimento e à informação consumindo e forçando o sistema de saúde a adotar essas novas tecnologias em prol dele? Porque aí significa que a pressão inverte de lado, né? O avanço tecnológico ele não sairia por parte do sistema de saúde para a população, mas é a população com acesso a mais conhecimento, de alguma certa forma, forçando o sistema de saúde a adotar tecnologias que permitam melhores resultados, pelo menos dentro de um determinado escopo. E aí tem todo o desdobramento disso, que é como que o sistema de saúde vai conseguir equalizar essa pressão vinda da população com a capacidade dele de investimento para aderir a essas novas tecnologias. Você vê esse laço da população fazendo um papel importante ou ainda está distante? Na hora H a população vai falar: não, eu prefiro falar com o meu médico da família que conhece há 20 anos do que testar esse negócio novo. Como você enxerga? Eu acho que já houve esse empoderamento, né? O Google é o maior exemplo, né? A gente vai no médico hoje já sabendo tudo sobre a nossa doença, né? E a gente vai lá para conversar com o médico sobre alternativas de tratamento. A gente não começa do zero a construção do entendimento sobre a nossa doença, sobre a doença do nosso familiar. A gente já vai com muita informação sobre isso para falar com o médico. né? Então eu acho que isso aí já está acontecendo, já há esse poder. O que vai acontecer com esse processo, na minha opinião? Ele vai passar a ser qualificado daqui para frente. Ah, tem muita bobagem no Google, tem muita informação não confiável no Google. A informação de qualidade, baseada em evidência científica e tudo mais, ela ainda está restrita às comunidades médicas, na maioria das vezes. Existem softwares, bases de conhecimento, instituições que vendem informação clínica de qualidade baseada em evidência científica para a comunidade médica. Ao passo que o que você encontra no Google são relatos, são depoimentos, o que te leva a um monte de inferências que podem te levar a equívoco de entendimento e de interpretação. Então, eu acho que vai haver um processo de qualificação desta informação, o que vai aprimorar um pouquinho esse processo de entendimento e, consequentemente, de empoderamento do paciente. Mas ele já começou. O que falta para o paciente fazer é a lição de casa dele, né? Eu acho que o paciente, nesse puzzle, o paciente ele tem dois papéis. Um papel é o de se empoderar através da informação, do conhecimento, coisa que já está acontecendo, e o outro papel é de se engajar no tratamento de si próprio. O patient engagement é um conceito norte-americano que começa a ser um pouquinho já difundido aqui no Brasil, né? Que diz o seguinte: olha, você é o primeiro responsável pela manutenção da sua saúde, né? Os seus hábitos, o seu modo de vida, o seu estilo de vida, o que você faz nas horas vagas, ou mesmo o que você faz no seu trabalho, influenciam diretamente a sua qualidade de vida, a sua saúde. E isso, de alguma forma, vai acabar tendo reflexo no custo da saúde para esse próprio indivíduo. Existem já operadoras de saúde dando desconto para indivíduos que param de fumar, para indivíduo que emagrece, para indivíduo que controla o seu diabetes, para indivíduo que presta conta das suas doenças crônicas, a fim de evitar uma internação, né? Coisas desse tipo. Então, o engajamento do paciente, ele ainda está muito incipiente, mas ele é a segunda via que o indivíduo precisa começar a prestar atenção para melhorar o sistema de saúde. Eu sou o primeiro responsável pela minha saúde, depois é meu médico. Hoje essa lógica está um pouco invertida. Né? A hora que eu estou mal, eu vou procurar meu médico e ele tem que resolver o meu problema. Essa lógica precisa mudar para a saúde ficar mais barata para mim, né? E no segundo momento, essa questão de eu me informar melhor, com bases mais confiáveis, para eu saber exatamente o que, que eu tenho e dessa forma participar com o meu médico do meu próprio tratamento, né? Você é corresponsável, né? Você não entrega isso ao detentor do conhecimento master. E espera que tudo dê certo. Isso foi durante muitos anos, assim, né? É cultural. E num país que vê o sistema de saúde, o doutor, como a grande última, ou o último apoio, né? Vai ser interessante ver, porque a gente tem que pensar que esse empoderamento em todas as camadas da população, né? Todas as camadas sociais, elas impactam de forma distinta. Você vê, porque está diretamente ligado ao conhecimento adquirido, à capacidade de entendimento, né? Você tem uma população que entrega ao sistema de saúde a responsabilidade da sua saúde por incapacidade de entender que parar de fumar vai te ajudar, né? Vamos fazer um exercício, mas então essa tecnologia ela vai evoluir com equidade, que eu acho que aí é um grande avanço, né? Ela vai conseguir ajudar os iguais e diferentes os diferentes, né? E sem dúvida você não consegue ter essa personificação. Você usou esse termo também um pouco agora na conversa. Você não vai conseguir ter essa personificação se você não tiver apoio de ferramentas que te ajudem a pensar mais rápido. Isso é IT, isso é tecnologia de informação. Exatamente, é isso aí. E eu acho que isso vai acontecer. Eu sou muito otimista em relação a isso, porque há 10 anos atrás era muito difícil da gente imaginar que praticamente qualquer indivíduo de qualquer classe social, com qualquer salário, tivesse um smartphone com acesso às coisas que tem hoje, né? Era muito difícil, né? O smartphone há 10 anos era uma coisa bastante seletiva. Hoje não é. Todo mundo tem. Todo mundo tem acesso a aplicativos, né? Por que não aplicativos de saúde? E é, isso já está acontecendo e vai se disseminar e vai crescer. É uma transformação que nós vamos, certamente, a nossa geração vai viver já. Não é algo lá para frente, não. A gente vai conviver com essa transformação e participar dela. Você, como um grande líder na área de tecnologia e informação no sistema de saúde, a nossa companhia, como parte integrante dessa equação também, acaba sendo protagonista nesse impacto que o país pode ter com a adoção de tecnologia dentro da saúde. Cleiton, eu achei fantástica a conversa. Para mim, a gente tocava aí. Bom, mais, beleza, eu também gostei muito. Mais um par de horas aí a conversa. Acho que a gente vai ter oportunidade em outros momentos, desenvolver outros tópicos, outros assuntos. Eu queria agradecer muito a sua atenção, a sua destreza, compartilhar o seu conhecimento. A gente está usando esse mecanismo para poder compartilhar com o mais amplo possível a população que vai ter acesso a ouvir. Porque eu acho que pessoas brilhantes precisam falar, compartilhar o que pensam, porque ajuda a mudar o mundo. E obrigado por essa oportunidade que está nos dando, Cleio. Opa, eu que agradeço pela oportunidade, também achei a conversa ótima e estamos sempre aí à disposição para compartilhar conhecimento, porque quem mais aprende com estudo sou eu próprio.